Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos um episódio muito... Um episódio excelente, eu já digo agora. Não sei se vai ser excelente. Mas é um episódio que eu boto minha mão no fogo. É um episódio excelente do Sala de Projeção sobre o filme Licorice Pizza, do nosso grande diretor Paul Thomas Anderson, estrelado por Cooper Hoffman e Alana Haim. Alana Haim faz a personagem Alana Kane e o Cooper Hoffman faz o personagem Gary Valentine. Fantásticos os nomes, adorei. E participações especiais de Bradley Cooper, fazendo o produtor John Peters, doidaço, malucão. A família toda da Alana Haim tá no filme, é a família dela. Os amigos do Cooper Hoffman são os amigos dele também na vida real, todo mundo ali se conhece, é um filme família. Participação especial da esposa do Paul Thomas Anderson, né? Maya Rudolph, comediante, faz um pequeno papel durante uma audição no início do filme do Cooper Hoffman. O personagem dele, Gary, né? Ela é aquela de vestido, cabelo curtinho, crespo, mulher do Paul Thomas Anderson. Um filme meio super família, em família, entre amigos. Você tá falando do elenco, esqueceu de falar de Champagne, Tom Waits no filme também. É mesmo, né? Champagne fazendo um personagem que chama Jack Holden, mas eu acho que é totalmente inspirado no William Holden, ator dos anos 50, famosíssimo da época de ouro de Hollywood. E Tom Waits provavelmente fazendo inspirado um amálgama de grandes diretores excêntricos também da época, né? Dizem que pode ser o Sam Peckinpah, né? Outros diretores também excêntricos e doidões da época. Participações ótimas do Champagne e Tom Waits, também curtinhas, né? Filha do Spielberg também tá no filme, muito bonita, né? É aquela que tá no banheiro junto com a Lana se maquiando, né? Falando que o Gary Valentine é muito fofo, muito legal, que gosta muito dele, tá? Então, o filme se chama Licorice Pizza. Felipe, eu quero começar com você. Diz oi pra todo mundo aí, Felipe. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, conta pra gente, que eu sei que você sabe. O que é Licorice Pizza? O que significa essa gíria? Por que o filme chama Licorice Pizza? Ah, Licorice Pizza. Esse filme é todo ao redor de nostalgia, né? Lembrança da juventude do Pete Anderson nos 70, né? Então, parece meio aleatório, mas tinha uma rede de lojas de discos na época, chamada Licorice Pizza. O próprio nome é uma gíria pra LP, né? É como se fosse uma pizza feita daquele doce, né? Com aquela... Que é uma bala preta... Não sei como é que chama em português, né? Alcaçuz. Isso. E vem daí, né? Um LPzão, além da sigla bater, Licorice Pizza parece também um alcaçuz redondão, assim, grande. Vem daí. É, exatamente. A imagem do LP já te leva a uma época distante, né? 30, 40 anos atrás. Rapidamente, então, Felipe, você gostou do filme? Gostei. Muito legal. Tava comentando antes com o pessoal que eu senti ele como um filme meio irmão do Era-se Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, com uma vibe bem parecida, assim. Mistura de fantasia com lembrança, com personagens reais, meio sem plot, assim, você volta e você tá lá só pra estar tá naquele lugar, naquela época, né? E eu achei muito legal, eu gostei muito do Cooper Hoffman, que não sei se você mencionou que ele é o filho do Philip Seymour Hoffman, né? Com quem o Pete Anderson trabalhou direto muitos anos, eu achei ele muito bom, e a Alana Haim também, que eu só conheci ela como uma cantora, também achei ela muito boa, né? Os dois iniciantes, assim, e pra mim, mandaram ver muito bem. Eles se conhecem, né? Já faz tempo, já também são amigos, né? Eles conviviam também no mesmo círculo familiar de amizades na vida real e... Eu acho que ela e as irmãs, né? A Lana e as irmãs, elas eram babá dele, né? Quando ele era menorzinho, criança. Então, tanto o personagem quanto o ator, né? Na vida real também. Exatamente. Igão, esse filme, eu ouvi dizer que é uma... Baseado em memórias... De histórias reais de um ator, produtor de cinema chamado Gary Gitzman. Você viu isso? Eu vi isso. Esse ator, produtor, ele é parceiro, companheiro do Tom Hanks, né? Já produziu algum filme do Tom Hanks. Eu não sei, é uma figura um pouco desconhecida para mim. Não saberia dizer exatamente quem ele é. Então, ele era parceiro do Tom Hanks, a produtora do Tom Hanks, mas ele era também parceiro do Jonathan Demme, que é um grande diretor que já morreu, que fez Silêncio dos Inocentes, Filadélfia, Casamento de Raquel, fez milhões, vários filmes. E o Jonathan Demme sempre trabalhava com a mesma equipe, inclusive o Gary Gutman era da equipe, e sempre fazia pontas nos filmes do Jonathan Demme. E o Paul Thomas Anderson sempre foi um admirador e amigo, e sempre amou o Jonathan Demme como diretor, sempre disse que foi uma grande influência, né, pra ele. Como diretor também. E somando isso, as histórias do Gary Gutsman, é muito verdade, especialmente essas empresas, né? Essas enterprises do personagem no filme, né? De ter uma loja de colchão de água, né? Virou um pinball depois, né? Virou pinball machine, casa de pinball e tal, né? É, tudo isso é verdade, tudo isso o Gary Gutsman fez na vida real, ele tinha esses negócios de fato, né? E ele era ator mirim também, uma época, né? Também era ator mirim, mas... O Paul Thomas Anderson, ele incluiu esse romance e amizade, né, com essa menina mais velha, e ele depois disse que, de fato, quando ele era garoto, estudava também por ali, morava por ali em San Fernando Valley, em Los Angeles, e ele disse que a mãe da Alana Haim, né, a mãe das filhas, era professora, e ele tinha um crush na mãe delas. Então, sabe, é um filme que... O que você acha dessa minha opinião? Vou te perguntar. É um filme que altamente nostálgico, altamente... Que mostra o início dos anos 70 como uma época meio quase mágica, né? Ensolarada, dourada, mas muito baseada em autobiografia, em realidade, né? Tanto em fatos, né, que realmente aconteceram, quanto em diálogos genuínos, né, e relações genuínas, né? Mas não deixa de ser uma fantasia. O que você acha disso? Você gostou do filme? Eu concordo com você, eu gostei muito do filme. Aliás, o filme ele me surpreendeu, porque eu confesso que a primeira vez que eu assisti ao trailer do filme, eu não pus a menor fé nele, né? Eu achei o trailer horroroso, fiquei surpreso, inclusive, porque assim, até então eu não sabia que era um filme do P.T. Anderson. Eu fiquei sabendo isso literalmente ao final do trailer, né? E quando o trailer terminou, eu fiquei pensando, nossa, o P.T. Anderson se rendeu agora, né? Ele fez uma comédiazinha romântica, né? Ele fez um feel-good movie do verão, né? Uma espécie de filme adolescente. É uma categoria que eu acho altamente infame, né? Em Hollywood, né? O filme adolescente, comédia adolescente, né? A comédia dos adolescentes descobrindo o sexo, né? De Porky's a American Pie. Eu acho isso é o túmulo da comédia norte-americana. E aí, quando eu vi que o Paul Thomas Anderson tinha feito um filme desses, eu fiquei um pouco decepcionado. Ah, meu Deus, que droga isso. Mas eu assisti o filme e, Diego, tenho que falar pra você, eu fiquei muito surpreso. Eu acho que esse... A gente tá fazendo uma listinha, né? Dos melhores filmes de 2021. Falei pra você que o Drive My Car tinha sido meu favorito até então. Eu acho que esse superou o Drive My Car. Eu continuo gostando muito do Drive My Car, mas eu achei esse filme lindo. Ele é bem singelo, ele quase realmente não tem uma trama, ele tem uma estrutura bem diferente, né? Ele é bem episódico, ele desafia certas convenções daquilo que a gente imagina que é um bom roteiro de filme, como por exemplo, os personagens eles não têm um arco muito bem definido, e quando eu falo assim, que eles não têm um arco muito definido, o que eu quero dizer é que hoje em dia, né, o padrão de escrita, né, de personagens para um filme americano, hollywoodiano, o personagem ele tem que passar por algum tipo de jornada, uma jornada em que ele aprende alguma coisa, uma jornada de transformação. Então, ao final do filme, ele vai ter aprendido alguma lição, ele vai ter perdido alguma coisa, ele vai ter ganho alguma coisa. Então, é isso. Né? O filme norte-americano, hollywoodiano, ele é basicamente uma jornada de transformação. Então, o filme, ele não segue muito nessa linha, sabe? Ele não tem muito isso. Você não vê, assim, uma transformação acontecendo. Eu achei interessantíssimo isso. Eu achei a trilha sonora dele deliciosa. Os atores são todos ótimos. Foi uma decisão muito corajosa e muito acertada do P.T. Anderson de ter colocado esses dois iniciantes. É literalmente o primeiro filme que eles fizeram, e eles carregam esse filme nas costas, praticamente. Tem atores excelentes fazendo pequenas pontas no filme. Eu gostei muito do Sean Penn, gostei muito do Bradley Cooper. Eu me senti, surpreendentemente, leve e bem-humorado ao final do filme. Maravilha. Isso aí me leva diretamente a Gustavo Leal. Esse filme, imagino que você tenha... O que você achou? Você gostou? Gostei. É o tipo de filme que eu gosto. Você acha que é um filme necessário nos dias de hoje? Um filme onde uma época meio dourada é recriada, onde não tem, onde os jovens eles têm realmente interagem, não tem celular, não tem internet. O que você acha? É um filme necessário hoje? Eu não sou muito nostálgico, não. Na verdade, eu não sou nada nostálgico, né? Eu não tenho nenhuma, nem com a minha própria vida, nem, quer dizer, eu não teria nostalgia dessa época, porque não foi uma época que eu vivi, mas nem das coisas que eu vivi eu sou nostálgico. De vez em quando na internet tem essas nostalgias, essa povo revive lá, Super Nintendo, Atari, essa coisa. É tudo uma bosta, pô. Hoje em dia é muito melhor. Eu não fico dourando o passado, não. eu gostei um pouco por isso que o Igor tava falando, de não ter, que talvez a gente vai falar mais depois, assim, não tem muito um propósito, não tem, é quase um conto o filme, entendeu? É um retrato de uma relação muito, muito real de duas pessoas, assim, não é nada forçado, entendeu? A relação dos dois ali é bem, bem natural, ficou muito bem atuada pelos dois e bem escrita, não sei se teve muito improviso, como é que foi, mas é uma relação que você consegue acreditar nela. E muito bonita, né? A maneira como os dois interagem, assim, é muito... Parece que você tá vendo realmente duas pessoas naquela relação, né? Que é meio apaixonamento, meio amizade, meio será. Eu achei muito bem retratado isso. E eu achei a trilha sonora fantástica, assim, muito, muito boa mesmo. Visualmente o filme é bonito, então é aquele filme que é agradável de ver, entendeu? É como o outro filme dele que a gente falou, a Trama Fantasma, né? O Phantom Thread, que quando acabou, eu fiquei com a sensação que podia ter durado mais duas horas. E esse foi a mesma coisa. Quando acabou, eu fiquei com pena, assim. Acho que acabou bem e tudo, mas eu queria que durasse mais. E isso é raro, né? Normalmente eu tô querendo que acabe logo, porque hoje em dia tudo que eu assisto é meio ruim. Mas esse não, esse eu queria que continuasse mais. Eu achei muito divertido, assim, bonito e esteticamente agradável. Porque eu queria falar isso com você, sobre essa questão do roteiro, de a gente falar que o filme não tem um plot, né? Não tem um ponto que começa A e os personagens passam por um arco de conflito, depois se resolve e aí chega no ponto B. Mas eu acho que... Porque parece que as cenas elas vão se desenvolvendo como sketches, né? Meio de forma aparentemente aleatória. Eles se conhecem, participa de uma empresa que tira fotos dos yearbooks, né? Anuário, né? Que existe muito, é muito famoso nos Estados Unidos, né? Você tira foto pro yearbook quando você está no nível médio. Você sente quando você está terminando o nível médio. E aí eles se conhecem assim, de forma super natural, né? Porque ela tá oferecendo pente, um espelho, né? Para as pessoas se pentearem, se prepararem para a foto, né? Que vai ficar marcado no livro para sempre. O yearbook, inclusive, é uma instituição tão forte, né? Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, que eu inclusive li um livro recentemente do aquele ator que eu gosto muito, Seth Rogen, e o nome do livro é Yearbook, né? Um livro sobre as memórias dele também, autobiográfico. Então eles começam, se conhecem, ele tem essa coragem, né? Ele é um menino muito precoce nesse ponto, né? Ele é muito carismático, né? Ele tem essa confiança de chamar ela pra sair de cara. Vamos sair hoje à noite? Então, e com essa confiança de que ele sabe que ele consegue fazer uma performance, né? E consegue ser atraente, assim, de primeira. E ele tem esse restaurante que ele sempre vai toda quinta-feira, que ele pode levar tranquilamente. Então, e essa relação, ela começa a se desenvolver como um, né? Ele é meio amigo dela, mais jovem, meio pet, né? Meio animal de estimação dela no início. E eles começam a ter essa amizade. Que no fundo, ela sempre, desde o início, ela vê que ela acha esse menino meio interessante, né? E precoce e engraçado, né? Mas ela sabe que ele tem 10 anos a menos que ela. Uma mulher de 20, uma menina de 25 anos, né? E um garoto de 15. E ele convence que tem 15 anos, né? Apesar de ser alto, né? E grande. Esse romance, inclusive, assim, só pra comentar, isso foi altamente controverso e problemático, principalmente nos Estados Unidos. Eu não vi muita repercussão disso aqui no Brasil, mas eu cheguei a assistir alguns vídeos em que as pessoas falam a respeito do incômodo que foi ver uma mulher de 25 anos, né? Tendo um romance, uma relação platônica com um garoto de 15 anos. Isso nos Estados Unidos causou um certo rebuliço. Outra coisa que causou rebuliço foi aquele ator falando inglês como se fosse um japonês retardado. Diz que as pessoas ficam procurando, né? O que é que... Pegou mal, mas pra mim foi muito claro que o butt of the joke é ele, né? Óbvio, não é a mulher. Óbvio, isso é a coisa mais óbvia do mundo, né? Uma pessoa com 5 anos consegue perceber isso. Tem um elemento a mais estranho, porque esse é um dos vários personagens que não só existe, mas foi mantido o nome, né? Que tem alguns que mudou, né? Tem aquela senhora que toma conta daqueles alunos mirins, sem ser a gente, né? Que vai no show e tal. Que é como se fosse a Lucy Ball, mas não é. E o Champagne é como se fosse o William Holden, mas talvez não é. Mas já o cara do restaurante japonês, o Jerry Freak, aquele cara realmente existiu com aquele nome. O John Peters, que era o namorado da Barbara Streisand, existiu com aquele nome. Então tem uma série de figuras reais que são, assim, altamente zoadas nesse filme. E esse cara do Mikael mercado do restaurante é um delas, né? E realmente, né? Quando ele fala, é um absurdo, né? Ele realmente fazia isso. É um retrato do cara, né? Não, não tá zoando a esposa, né? Só que a mera presença disso já foi suficiente pra reter esse... Mas eu revendo o filme pro podcast, eu notei que quando eles têm a primeira reunião, tem o Cooper Hoffman, né? O Gary tá sentado atrás e a mãe dele tá fazendo o pitch, né? Tá fazendo assim, ah, o anúncio vai ser assim. E tá o dono do restaurante e a esposa dele japonesa. Ela menciona que o nome da empresa de relações públicas é G&G, que são as iniciais exatas da pessoa da vida real, do Gary Gutsman, que o Gary Valentine tá fazendo. Então provavelmente o nome da empresa era G&G de verdade. É, bem, tem cara de ser algo, uma coisa meio verídica, assim. E aí ela se torna parceira comercial dele, né? Ela fica encantada com essa vontade, com esse desejo que ele tem de ser empreendedor e se junta a ele, né? E eles começam a querer vender colchão de água e depois ela se envolve com política, né? E aí ele usa essa oportunidade de fazer os vídeos daquele cara, daquele político lá. Que é outro cara que existiu também. Que existiu, com certeza, né? E realmente era proibido, né? Lojas de pinball naquela época. E aí realmente passou uma lei na época que pinball voltou a ser permitido em Los Angeles, né? Por lei. E aí ele realmente abriu uma empresa de pinball. E aí eles terminam o filme, né? Juntos. Final feliz, lindo e tudo. E aí eu fico olhando, assistindo o filme, e tem toda essa cena longa, né? Da questão lá do cara, do John Peters, né? Aquele produtor maluco que o Bradley Cooper faz, namorado da Barbara Streisand, né? Uma coisa que eu percebi é: o filme não tem plot, mas tem uma coisa que se desenvolve ao longo do filme, no decorrer do filme, que é o relacionamento entre eles. Acho que é um filme sobre uma relação entre um menino de 15 anos e uma mulher de 25. É um filme que desenvolve de forma até profunda e complexa como essa relação se desenvolve com o tempo. É um filme que mostra isso. E tudo que aconteceu para que nos dois, no final do filme, eles realmente chegassem à conclusão de que queriam ficar juntos e tinham que ficar juntos, não importava nenhum tipo de circunstância externa. O que vocês acham disso? Você acha que o filme, então, o coração dele, o desenvolvimento do roteiro é com base nisso? É um filme sobre uma relação? Não sei, eu acho que acabou ficando um pouco desequilibrado, porque é engraçado, que nem o Felipe falou do Era Uma Vez em Hollywood, dessa nostalgia e tal. E eu acho que essa galera, né, esses diretores, eles estão meio que se despedindo, né, dessa Hollywood dos personagens masculinos, né, das grandes figuras masculinas. Né. É meio que uma despedida, porque não cola mais, né? Não, não tem mais essas grandes figuras masculinas, né? O negócio está se diversificando e tal. E assim, sinceramente, eu achei o Gary um grandíssimo pentelho, né? Assim, eu já não gosto de adolescente. Adolescente é ator mirim, então devia ser preso imediatamente, junto com a família inteira. E eu achei ele um pentelho imenso, né? Um menino insuportável. Eu torci muito para a menina ficar com outra pessoa, ficar com aquele colega lá do prefeito, sei lá. Eu achei ela uma personagem muito mais interessante, achei ela divertidíssima e tal. Então, eu até teria preferido se o filme fosse mais focado nela do que no pentelho do Gary. Até, inclusive, no final, termina com ela dizendo I love you, Gary, né? Então, é quase que o filme é uma... ela aceitando que o Gary vale a pena mesmo, apesar de ser aquele pentelho, né? Assim, ela vê o Champagne com aquele mundo adulto, que ela tenta, né, ir pro mundo adulto e falar de política e da crise do petróleo, não sei o quê, e ela se irrita que ele não sabe dessas coisas, né, e quer força ele a fumar para parecer mais adulto e tal. Mas ela tá sempre meio que com o pé atrás por causa disso, né? Ela não quer fazer parte desse mundo infantil. Então é meio que o filme é ela se convencendo de que o mundo adulto também é uma porcaria, então não custa nada dar uma chance pro Gary, né? Pra mim, assim, o grande personagem do filme é ela. Eu achei ela fantástica. Eu nem conheci. Fiquei muito triste que eu fui procurar a banda dela e achei horrível. Eu queria muito ter gostado da banda dela com as irmãs. Ah, é bonitinho. Vai, olha. Ó, isso, ó, é o metaleiro aqui falando. Eu fui ouvir umas coisinhas do Ryan e eu achei bonitinho. Cumpre a função. Ó. Música pop. Pois é, mas não consegui gostar, mas eu achei ela ótima, as irmãs dela ótimas, aquela outra irmã, a única que não é uma cópia dela, Xerox, né? A outra é igualzinha a ela, e tem uma que é mais diferentezinha, Daniela no filme, né? Ótima também. A família toda ótima, né? O pai, aquele pai judeuzão, assim. Aquela cena do jantar maravilhosa, que o menino fala que é ateu. Muito bom. É, não, achei ótimo. Achei ela fantástica. E o menino, o Hoffman, convenceu como um adolescente pentelho, né? Eu só não consegui acreditar que a menina se apaixonou por ele, porque, sinceramente, era um tapão na cabeça, um cuecão, e nunca mais falar com o menino. Eu acho um absurdo estar falando isso. O garoto, ele era muito à frente do tempo dele. Ele, adolescente, eu era adolescente, eu não fazia porra nenhuma, eu ficava só vendo televisão e jogando futebol, sabe? E vendo filme, jogando videogame. O bicho, ele abriu empresas. Ele era um businessman com 15 anos. Muito fera, e ator, e autoconfiante, assim, de chamar ela pra sair e tal. Eu achei incrível ele, fantástico isso. Eu vou perguntar isso pro Igor, na verdade. O Gustavo, ele separou bem aí, que eu acho que é um tema bom do filme. Separou aí bem o mundo dos adultos e o mundo dos jovens. Você também separa, assim, dessa forma, não, Igor? Vendo os filmes do Paul Thomas Anderson? Não sei se todos os filmes do Paul Thomas Anderson, mas fazendo um comentário aqui sobre o que o Gustavo falou, né? Eu concordo com o Gustavo. Aliás, a primeira vez que eu assisti o filme, eu também não gostei muito do Gary, né? Na verdade, assim, eu demorei a entender muito qual que era o appeal do Gary. Eu fui entender mais na segunda vez que eu assisti o filme. Assim, assisti o filme a segunda vez e depois fui vendo partes, né, do filme, né? Tem algumas cenas do filme que ficaram na minha cabeça e são minhas cenas favoritas, né? Por exemplo, a cena do caminhão, né? Eu acho fantástica aquela cena. Mas enfim, eu aprendi um pouquinho a gostar do Gary. Melhor dizendo, eu meio que comecei a ver um pouquinho o que a Alana no filme vê nele. O Gary, ele é um personagem sedutor dentro daquele contexto do qual ele participa, porque você tá em Fernando Valley, né? Não é um lugar assim muito, digamos assim, com muitas oportunidades, né? E a Lana é uma personagem que no começo do filme você já vê que ela tá frustrada. A vida dela é algo frustrante. Eu acho que ela já passou por esse portal. Ela não está mais no mundo infantil, adolescente ou pré-adolescente. Ela já está no mundo adulto, mas ela ainda não se inseriu direito no mundo adulto. Ela ainda não tem aqueles signos que caracterizariam ela como sendo uma adulta. Ela não tem, por exemplo, assim, um relacionamento estável, que para a época era algo extremamente importante. Ela não tem um emprego fixo, né? Ela ainda não tem independência financeira. Ela parece uma espécie de drifter, assim, como se ela estivesse boiando, sendo levada para onde a correnteza leva ela. E o Gary, com esse otimismo meio ingênuo, que eu acho que é característico, né, de certos personagens adolescentes, que é característico da adolescência, né, em que você vê uma gama de possibilidades quase que infinitas diante de você, e você quer fazer tudo, e você quer experimentar tudo, e você está animado, né, para ir atrás de tudo, e tudo parece uma grande novidade, tudo é excitante, né? Isso é altamente apelido, isso é altamente sedutor. E o Gary, agora contextualizando ele um pouquinho na obra do P.T. Anderson, ele me parece uma espécie de protótipo desses personagens do P.T. Anderson que são um pouco, usando a expressão em inglês, larger than life, né? São maiores que a vida, né? Como, por exemplo, ele me lembra um pouco, claro, guardadas as devidas proporções, né? Aquele personagem do Daniel Day-Lewis em There Will Be Blood, né? Ouro Negro. Oh, sangue Negro. Sangue Negro. Sangue Negro. Então ele me lembra, assim, uma espécie de protótipo desses personagens, né? Extremamente ambiciosos, altamente focados, que têm certeza do que querem, que sabem para onde que eles vão, né? O Gary, no começo do filme, é encantador aquilo. Assim, vendo o filme uma segunda vez, eu achei encantador aquilo. Ele acredita em destino, ele acredita em predestinação, ele sabe, ele fala uma coisa altamente bonitinha para ela, assim, na primeira vez que eles saem, eu sempre vou lembrar de você e você sempre vai lembrar de mim. Ou seja, ele já tem, ele tem o mundo no bolso, né? Então ele já sabe, ele tem 15 anos, mas parece que ele já sabe de alguma coisa. E a Lana, né, a personagem do filme, ela se sente, eu acho que, atraída por isso, assim, porque ela vive num mundo ainda de muitas incertezas, sabe? Ela tem uma relação conflituosa com a família dela, que é tradicional, e tem uma série de expectativas, coloca uma série de expectativas nela, e tem uma série de expectativas também que ela coloca em si mesma. Ela vive numa espécie de limbo, sabe? Ainda não exatamente uma mulher feita, mas também já longe desse mundo infantil, que é adolescente, que deixa ela altamente em dúvida se ela tá fazendo a coisa certa, né? Ficando com o Gary e com os amigos dele. Inclusive, tem esse diálogo, né, da irmã, né, uma hora, assim, o que que você acha de eu passar tanto tempo com o Gary e os amigos dele de 15 anos? Você acha que é estranho? Aí a irmã fala uma coisa que eu acho ótima. Eu falo, não, é aquilo que você achar. Não é intrinsecamente estranho. Aí ela fala, pois eu acho estranho. E aí, depois dessa cena, ela vai tentar se envolver com política. Ou seja, isso é mais um signo da vida adulta, né? Você falar de política e se envolver com política, né? Estar antenado naquilo que está acontecendo politicamente na sua cidade, no seu país, enfim. Mas ela se envolveu com política de forma bastante idealista, como um jovem se envolve, né? Bastante idealista, bastante idealista. Sem o ceticismo da vida adulta, né? Exatamente, mas essa tentativa de inserção dela no mundo da política se dá justamente como uma fuga do mundo adolescente do Gary. Sabe, olha, eu vou... Mas não tanto, me distanciar do Gary. Não tanto, né? Não, assim, a gente depois vê que não tanto, né? Mas foi uma tentativa dela de fazer alguma coisa que seja... com certeza era bem mais sério do que você vender cama d'água. Todo aquele empreendimento das camas d'água é muito engraçado, assim, mas é uma coisa altamente adolescente, né? E até mesmo se você parar pra pensar que é um bando de jovens homens virgens, né, vendendo uma coisa que é altamente sexual. Não, então, mas eu acho que isso demonstra um pouco a inteligência, o brilhantismo dele, né? Que eu, voltando a discordar do Gustavo, que ele tá lá naquela loja de colchão e tem lá o pai do Leonardo DiCaprio, né, George DiCaprio, fazendo aquele personagem lá absolutamente anos 70, né? Com aquele cabelo, então, aquela roupa. Picnic tardio. E ele é seduzido pela vendedora. Totalmente seduzido, sabe? E altamente... Que venda fantástica que ela faz pra ele, assim, sabe? Cena super bem feita de sedução, sabe? Eu achei espetacular essa cena. E porra, que maturidade é essa de você, em vez de ficar lá fascinado, totalmente levado pela aquela mulher e tal, aquela vendedora... Ele tem essa ideia, não, ótimo, eu vou usar a mesma estratégia e eu vou ter minha loja de colchão, né, desde o início. E eu quero que a Alana seja sexy pra caramba e venda colchão pra mim da mesma forma que essa vendedora tá fazendo. Ou seja, ele consegue se tirar da situação e planejar pro futuro com essa forma idealista, otimista, que eu achei ótimo que o Igor falou, adolescente. Mas Felipe, queria fazer uma pergunta rapidinho pro Felipe. Se assistindo o filme, você... Como eu, você ficou mais focado e centrado no relacionamento entre os dois, encantado com a dinâmica entre os dois, ou você, como o Gustavo, ficou, nossa, eu gostei muito mais dela, do personagem dela, achei muito, ela muito mais interessante. Teve algum personagem favorito? Assim como o Gustavo, e com o Igor inicialmente, eu também fiquei com um pouco de... Que esse adolescente, esse perfil que o Gary tem é completamente diferente de como eu era realmente também, né? Que eu sempre fui, tipo, Arrested Development. Totalmente diferente. E ele só... ele é um adultinho, né? Ele, né? Aquela coisa de abrindo empresas e tal. Então, realmente não tinha nada a ver comigo. Mas eu à medida que o filme foi passando, eu fui curtindo cada vez mais ele, né? Não... É, a dinâmica é legal. Eu achei... O que me chamou muita atenção são essas micropontinhas dos atores ao redor, assim. Eles dois são ótimos, os principais. Mas eu sempre que aparecia uma ceninha, sei lá, com o Sean Penn ou... Tem até uma hora que o... Tem o John C. Reilly fazendo o Fred Gwynne dos Monstros. Ele aparece, assim, em 3 segundos e, né, tipo, tum. Achei muito legal, né? Mas eu gostei do ensemble, né? Mas, assim, como você diga, cara, quem me lembra eu ali? Ninguém, né? Vocês nunca tiveram essa mulher mágica, assim, quando vocês tinham 15, 16 anos? Admiravam e achavam ela, tipo, uma deusa? Um crush, assim, de parecido com o crush dele no filme, assim, né? De estar contente só de estar do lado dela ali, sabe? Não precisa namorar, não precisa fazer nada, tá? Sabe? A minha cena favorita do filme, a minha sequência favorita é quando eles vão pra aquela audition com aquela gente maravilhosa que eu achei o melhor. Eu achei que ela bate todo mundo. Sean Penn, Bradley Cooper, sabe? Tem que ver o nome dela. Eu achei ela espetacular como essa gente, essa atriz. Ah, é aquela mulher do você lembra do filme do Christopher Nolan, o Memento? Ela é a esposa do Tobolowsky, que não lembra nada, e ela tem que ficar dando as vacinas nele, porque ele tem diabetes. É Harriet Sansom. Essa atriz, ela tá no Trama Fantasma também, não sei se vocês lembram, mas não é a primeira vez que ela faz um filme com Paul Thomas Anderson. Ela faz o papel daquela personagem... Ah, mesmo! Daquela mulher altamente perturbada, que fica bêbada no próprio casamento, tá se casando muito bom, com um homem muito, bom muito mais jovem, sabe? Essa atriz é fantástica, e essa ponta dela é, nossa, é angustiante. Que ele prepara a Lana, né? O Cooper prepara a Lana pra dizer sim, sim, sim, sim pra tudo, né? E aí quando ela pergunta, e aí, mas no Days você também pode fazer, sem problemas? Ela, sim, e assim, posso fazer também. Né? Eu sei falar português, francês, espanhol, sei andar a cavalo, sei fazer tudo. Né? E eu posso fazer nudez também? Sim, sim, sim. E ele olha pra ela na hora, assim, a cena muito engraçada do filme. Né? Melhor. Não. E depois no carro eu achei isso tão humano, e eu era igualzinho com 15, 16 anos, eu era igualzinho a ele. Eu acho que eu já tive uma amiga que eu falei, que eu quase falei a mesma coisa pra ela. Você quer ficar nua no filme e você não mostra nem pra mim. Você não mostra os peitos pra mim. Eu achei a melhor fala do filme. Por que que você não mostra pra mim? Isso é o resumo da adolescência masculina. É isso. E ela mostra pra ele depois. Ah, tá bom, você quer ver? Tá bom, eu vou mostrar. E aí na mesma hora ele fala, posso tocar? E leva um tapa. Que sequência brilhante. Eu acho que isso é adolescência. É, assim mesmo. Total. Eu tinha essas amigas que eu era apaixonado por elas, assim. Eu tive uma amiga, isso no Rio de Janeiro, tirando férias, assim, que eu achava ela tão linda, que era muito longe da minha liga, totalmente fora. Mas eu adorava ser amigo dela e conversar com ela, estar com ela. Muito areia pro seu caminhãozinho. Muita areia. Vocês nunca tiveram isso na adolescência? Não tive nada além disso. Na adolescência tem isso até hoje, meu querido. Mas essa sensação de impostor, eu acho que a gente fala muito disso, né, no mundo do trabalho. Eu tenho isso em todos os meus relacionamentos. Eu sou um impostor. O dia que essa mulher descobrir que quem eu realmente sou, ela vai me dar um fora. Acaba acontecendo na maioria das vezes. Não, mas assim, brincadeiras à parte, sim, eu acho que essa ansiedade, essa avidez extrema, que beira, sabe, uma espécie de duas imagens aqui que se contrapõem, né, que se complementam e se contrapõem na adolescência. Na adolescência a gente está falando de meninos, né, especificamente. Um certo heroísmo patético, que eu acho que o Gary, né, o Cooper Hoffman, ele passa muito isso, né, ele passa isso muito bem, inclusive. Sabe, ele é um personagem heróico, ele é heróico acima de tudo para si mesmo. Ele é o grande fã de si mesmo. Gary Valentine, sabe, não é simplesmente ele, sabe, é um personagem que ele criou. É ridículo você ver como essa imagem heróica às vezes se contrapõe a por exemplo, nessa cena da conversa que ele tem com a Alana quando eles estão voltando desse teste, né, dessa audition. É engraçadíssimo porque você vê esse contraponto, assim, sabe? Tipo, ele chegou lá como sendo um empresário dela, disposto a, digamos assim, vendê-la, né, de qualquer forma. Diz, você tem que dizer sim pra tudo que aquela mulher te perguntar. Aí, pra essa pergunta, ele se mostra altamente conservador e puritano. Não, mas como é que você fala um negócio desse? E você não mostra os seis pra mim, mas vai mostrar os seis em... Ou seja, esse conflito interno, né? Essa eu não sei se hipocrisia é exatamente a palavra, porque assim, a gente tá falando de personagens que são muito jovens, então eu acho que o que rola aí mesmo é uma contradição mesmo, uma contradição em termos, de você se propagandear, se vender de uma forma assim, muito exuberante, mas na verdade você não é nada daquilo que você tá falando que você é. Gary Valentine, inclusive, parece um nome muito maior do que o próprio personagem, né? E se você pensar num arco de aprendizado, que é um negócio que o Diego tinha falado, ela vai reparando um pouco, eu gostei dessa expressão, né, o heroísmo patético, ela vai vendo isso no mundo adulto também, né? Tem o Champagne, que é coisa mais patética do que aquele dois velho embriagado e querendo pular de motinha em cima do fogo e tal, isso está bacana, enfim. O próprio político, né, que era um herói, um cara idealista e tal, e ela vê como ele é meio babaca. E então, assim, ela também vai se dando conta que o mundo adulto não é muito, pelo menos esse mundo adulto masculino, não é muito, muito adulto, né, na verdade. E o que talvez, o que determina ela sair correndo e ir atrás do cara é quando o namorado do councilman lá, do vereador, sei lá o quê, fala que eles são todos uns bostas mesmo, né, não sei o quê. Como se ela se desse conta, não faz diferença que o menino tem 15 anos e se o menino tem 30 anos. É tudo esse bonde de abestalhado mesmo, então é melhor ficar com esse, que eu já conheço e gosto. Essa frase é muito boa, né? E marca bem, né, essa desilusão que ela tem com o mundo adulto. Porque eu acho que meio que a diferença que o Paul Thomas Anderson marca meio indiretamente, né, é que na vida adulta meio que existe uma... Você aprende a ter dúvida, né? Você aprende a ser descrente de que algo vai acontecer. De que se você for lá ideal máximo, você vai fazer o negócio acontecer. O cinismo, né? O cinismo, o ceticismo, sabe? A self-doubt, autodúvida, sabe? E esse sentimento de sabotagem acontece muito na vida adulta. O cara, na verdade, o político, ele não tava querendo encarar realmente, assim, sabe? Ele não tava conseguindo ver a possibilidade de ele realmente poder ser ele mesmo, sabe? Ele ficava nessa vida dupla, ridícula, né? Patética. Inclusive, o verdadeiro foi só, acho que no final dos anos 90 que ele assumiu. Então, tipo, 20 e tantos anos depois, né? Ele ficou naquele mesmo esquema de viver encoberto, né? E o Gary, ele representa essa coisa, essa grande característica positiva, qualidade do adolescente, de que ele realmente acredita que tudo é possível. Então, se tá acontecendo uma coisa que é uau, incrível, que não poderia ser real, que não podia realmente acontecer, que não faz muito sentido, mas tá acontecendo, ele acredita. E o adulto sempre racionaliza, não pode ser. E eu acho que a cena do caminhão, por exemplo, que realmente foi feita sem nenhum efeito digital, ela dirigindo aquele caminhão de ré, de verdade, e ela, sem dublê, dirigindo aquele caminhão de ré. E ele acha, uau, você é maravilhoso, espetacular. Você foi incrível. Não, ele não acha isso não, ele fala, we made it. Depois ele se corrige. Ele acredita que é possível, que ela realmente dirigiu aquilo ali de ré e foi capaz de fazer aquilo. O adolescente sempre acredita nas coisas incríveis que podem acontecer. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Faz, mas pra mim, ainda eu me apego mais com essa questão do patético, porque quando você para pra pensar, os personagens adultos, homens, são todos patéticos no filme, né? O produtor lá o namorado da Cher é patético, o pai do Leonardo DiCaprio é patético, todo mundo, entendeu? Os adultos todos são patéticos. Eu acho que isso é importante também, porque eu acho que parte dessa nostalgia, vou falar uma coisa muito mal-humorada aqui, mas assim, eu acho que parte da nostalgia desses figurões de Hollywood e tal é a nostalgia de você ser admirado, né, do seu patetismo ser visto como excêntrico e como interessante, entendeu? E cada vez mais as pessoas vão percebendo que é só patético. E você deixa de ser esse cara admirado pela sua quirkiness, né, assim, suas excentricidades seriam uma coisa cada vez menos, né? Cada vez menos você aceita a excentricidade desses caras. Cada vez mais você vê como é patético mesmo. É, concordo plenamente com o Gustavo. Eu acho que é muito interessante essa caracterização que o P.T. Anderson faz do mundo adulto, mais especificamente dos homens adultos, né? Agora, eu queria fazer um comentário sobre isso que o Diego falou também. Diego, eu concordo, mas eu concordo em partes com você. Eu acho que o cinismo, né, o ceticismo, né, a descrença, eu não sei se isso está caracterizado como sendo algo pertencente ao mundo adulto no filme. Você vê isso na Lana. A Lana, ela é um pouco descrente, ela é um pouco cética, ela é um pouco desacreditada. Mas é porque eu acho que o cético ou o descrente, ele na verdade é um romântico amargurado. É uma pessoa que tinha grandes expectativas e nenhuma dessas expectativas foi, de certa forma, atendida. Os sonhos não se realizaram. Agora, o filme, eu acho que ele não coloca isso assim, olha, o mundo adulto, ele é intrinsecamente cético. Ele coloca de uma maneira divertida, eu acho, caricata às vezes, mas ainda assim leve. Olha, no mundo adulto, nada é bom, ninguém presta. Mesmo aquelas figuras mais supostamente heróicas, né? Ninguém é gente boa de verdade, sabe? Todo mundo é um bosta, no fundo. Algumas pessoas fingem melhor que outras não serem um bosta, mas no fundo todo mundo é meio patético, todo mundo é meio ridículo, todo mundo é meio bizarro. Se você não aceita isso, é porque você tinha altas expectativas em relação ao mundo adulto, que é o caso da Lana. Ela quer entrar, assim, ela quer se inserir no mundo adulto e ela tá cheia de ideias, sabe? Mas ela vê que, olha, não é bem assim. Sabe, essas personagens que você admira, elas não são tão, de fato, admiráveis assim. A não ser o Gary, né? Mas ele não pertence ao mundo adulto. Tem uma hora que ela olha, na hora do caminhão, no final da cena do caminhão, quando eles vão buscar gasolina, né? E ela fica observando e eles estão fazendo mímica de que tá. Mímica sexual com o negócio do. Fazendo sexo com o caminhão e não sei o quê, com os galões de gasolina. E ela fica meio olhando assim, tipo, putz grila, onde é que eu fui me meter, né? Mas no fundo, ela acaba. Eu acho que ela acaba percebendo que os adultos estão todos fazendo a mesma coisa, só de maneira disfarçada, né? O que é você pegar uma moto e querer pular em cima do fogo na frente de uma multidão, se não é você ficar, né? É a mesma coisa de mostrar o pinto, né? Tanto é que no segundo depois ela tá olhando pros guris lá sem gasolina, passa o produtor, aquele perturbado maluco, assediando as mulheres, tipo, 30 segundos depois, aí ela até tampa a cara. Inclusive foi a única exigência que ele fez pra participar, pra ter um personagem como ele, porque aquilo é um personagem real, né? Então a única exigência que ele fez foi que usassem a pick-up line dele, que ele acha o máximo até hoje. Que é perguntar se as meninas gostam de sanduíche de pasta de amendoim. Aquilo realmente era a pick-up line que ele usava na vida real. E ele é tão apegado a isso que ele exigiu que fosse usada no filme. Que é coisa mais patética. Eu concordo com o Gustavo. Eu acho que ela vê que os adultos são iguais, mas eu acho que ela admira essa pureza nesse sentido do Gary, porque ele é transparente. Ele é assim, de forma transparente. Ele não esconde, ele não tenta esconder que ele tem esse lado. E porque ele gosta dela de verdade, né? Tem uma hora que ela pergunta pro Champagne: você sabe o meu nome? O meu nome mesmo? Porque ele fica chamando ela de Rainbow, né? Você sabe o meu nome? E o Gary, ela sabe que gosta dela, né? Que presta um pouco de atenção nela. Né? Não muita, porque tem várias horas que ele, né? Quando ele tá lá com a outra menininha, ele fala que ela trabalha pra mim. Ele tem uma coisa assim, ele acha que ele foi muito mais importante pra ela do que ela pra ele, né? Ele fala que se não fosse por mim, você estaria lá trabalhando naquele negócio ainda. Então, assim, tem umas coisas que transparecem do Gary que ele é, daqui a 10 anos vamos conversar sobre Gary, se ele não vai ser. Mas, assim, isso que eu gosto do filme, sabe? O Gary, pra não pensar, ele também é um personagem altamente falho. Ele é muito falho, né? Porque, assim, a ideia de adulto dele é essa imitação dessa pseudo-hipermasculinidade que ele vê nos outros personagens adultos, nos outros homens adultos do filme. E eu acho que é uma coisa que a gente vê em vários filmes do P.T. Anderson. É uma espécie de um misto de admiração e sarro que ele faz com esses personagens hipermasculinos. Só pensa no Tom Cruise, no Magnolia. Pensa no, sabe, nos personagens do Daniel Day-Lewis, tanto no Trama Fantasma quanto no Sangue Negro. São personagens meio que... Boogie Nights também. Ou Dirk Diggler, sabe? São personagens que eles performam uma espécie assim, sabe, de masculinidade em excesso, a ponto de ser caricata. E ela é obviamente falsa e ela é deliberadamente ridícula. Mas tem uma certa admiração ao mesmo tempo, sabe, nesse olhar dele. E o Gary, ele faz isso. O Gary, né, quando ele monta as empresazinhas dele, assim, principalmente a primeira empresa dele, né, ele vai lá naquela loja absurda, né, do pai do Leonardo DiCaprio, e ele vê o cara usando a beleza de uma mulher linda, aquela vendedora, né, para poder vender o produto dele, que é a cama d'água. E o que ele faz? Né, quando ele monta o negocinho dele, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele coloca a Lana vestida de biquíni para receber as pessoas que estão entrando na loja. E quando ela tá falando no telefone, ele fica falando para ela: oh, não, mais sexy. Então, assim, no fundo, ele tá imitando justamente uma coisa que é de onda, que é justamente assim, o fato dos homens, né, desses empresários, se aproveitarem da sexualidade feminina para poder venderem produtos. Ela mostra para ele que isso é ridículo, né? Ele vê o quão ridículo é isso cedo por causa dela. É isso que ela contribui, né, para ele. Ele amadurece muito por causa dela. Não, e mostra que, no fundo, as horas que ele volta a ser adolescente é legal, né? Porque nessa cena mesmo, ela começa a ser sexy de verdade e ele se assusta, né? Tipo, não era isso que eu queria. É como no negócio do Diga Sim Pra Tudo, quando ela diz que quer ficar nua no filme, ele também se assusta. Então, assim, tem uns retornos dele à idade, né? Quando ele volta a ser um adolescente e tal, é muito bem feito, é bem legal. Mudando um pouco de assunto, a nostalgia, né? É um filme que recria uma época. Claramente o Paul Thomas Anderson, não estava vivo, né? Ou ele era muito pequenininho em 73, né? Mas ele recria uma época com amor, né? Ele com certeza amava essa época. E muitos cineastas hoje em dia estão fazendo isso. Então você pode, claro, né, tem um caso mais óbvio, né, que é muito parecido desse filme, que é o que inclusive é na mesma, praticamente em Los Angeles também, na mesma área, que é Once Upon a Time in Hollywood, né, do Tarantino, né, Era Uma Vez em Hollywood. Mas também não só esses, né, tem outros filmes recentes, né, que são diretores recriando uma época nostálgica, sabe, pra eles pessoalmente, né? Tem a Lady Bird, da Greta Gerwig, tem Roma, do Alfonso Cuarón, né, que é um filme sobre a infância dele, né, em casa. Tem agora o Belfast, do Kenneth Branagh. Então, vários, tem um filme um pouco mais antigo do Richard Linklater. Richard Linklater adora recriar épocas assim, de forma nostálgica, né? Então, Felipe, eu ia perguntar pra todos, né, pro Felipe também. Você recriar nostalgia em forma de arte, em forma de filme, é importante? É muito legal? Vale a pena? Ah, depende, né? Porque acho que a cultura toda em geral está muito voltada para isso hoje em dia, né? E não sei se é isso exatamente o que o Thomas Anderson está fazendo, ou até o Tarantino, o Linklater, né? Que é mais levar você para uma época, mas não é necessariamente apontar como sendo idílica, né? Que para mim esse esquema de nostalgia é saudade de quando você era jovem, né? Então tem criança hoje em dia que daqui a 30 anos vai ter caralho, lembra de 2020, aquela que era uma grande época, blá blá blá. Então isso sempre vai existir, né? É um sentimento natural você querer reverter o seu estado mais inocente, eu acho, né? De menos responsabilidade e tal. Então eu acho legal que diretores que sempre tem algo a dizer, tipo o PTA, eles retratem também isso, né? E eu acho que não é puramente, nossa, como era tudo ótimo antes, né? Ele tá falando de lembrança, tá falando de juventude, tá falando de romances, primeiros iniciais, assim, né? Primeiros romances. E pra ele, isso leva ele nessa época na cabeça dele, né? Então, pra mim, não é um veio que ele tá explorando porque tá na voga a nostalgia, né? Se você tem algo a dizer e você, nessa hora, você volta ao seu passado, ao passado comum, há décadas, há épocas, eu acho super válido, pô. Mas então você acha que é pessoal de cada um? Não é um zeitgeist? Não é uma coisa que tem sido feita agora? Sim, mas eu acho que no caso dele não, né? Do Pete Anderson, né? Necessariamente. Eu acho que é porque tanto é que essa onda nostálgica que tem hoje em dia tá começando a migrar até pros anos 90, né? Já tá, vai avançando, né? Então a vibe, a nostalgia nos 90 é a marca. Vai ter uma hora que ninguém vai fazer mais esquemas autobiográficos dos anos 70 ou até 60, já tá acabando, né? Você vê o galera tipo da geração do Spielberg, né? Que quando pensa em juventude, pensa na rock and roll e tal. Isso já tá. Vai ser uma hora que não vai ser mais nostálgico, né? Vai ser que nem falar dos anos 20, dos anos 30, né? Vai ser filme de época mesmo. Você não retrata com saudade, né? Você retrata como um documento, uma coisa. Representação de uma época, mas não como algo que é ligado a você, né? Que nostalgia é isso, né? É uma lembrança que traz uma emoção pessoal. Por isso que é nostálgico, né? E eu acho que já tá saindo dos anos 70, então não. Eu acredito que sempre vai ter, anos 80 ainda vai ter muito, anos 90, vai sempre. Quando tiver gente produzindo coisas que falem do passado, assim, vai estar na moda, né? Eu não sinto que agora tá mais em voga, não. Tá sempre em voga, eu acho. Concordo, mas eu entendo o que tu estás falando. Eu acho que tem uma nostalgia específica de Hollywood que eu acho que é um zeitgeist, assim, é uma coisa de geração que essa geração desses caras excêntricos e diretores e produtores e etc, que não podem mais estuprar ninguém, tá ficando muito chato o mundo. Eles não podem mais estuprar ninguém, eles não podem mais, eles não são mais admirados em todos os lugares que eles vão, as pessoas criticam eles. Não, tudo bem, eu tô sendo muito maldoso, não é o caso, eu acho, do Paul Thomas Anderson. Mas existe uma nostalgia porque vai se acabar, né, Hollywood, assim, com o streaming mesmo hoje em dia é muito mais culturalmente relevante, né? Até se você, talvez até séries hoje em dia sejam mais culturalmente relevantes do que o cinema, né? O cinema perdeu muito de relevância cultural, né? E eu acho que esse pessoal se ressente disso. E aí junta com a nostalgia da própria infância e tal, mas é uma nostalgia ligada a Hollywood, esse mundinho de Hollywood, que todo mundo se conhecia, dos produtores, das agências, do não sei o quê, do filho de fulano, é que se mistura com a nostalgia das famílias judias, de uma certa região. Então, assim, eu acho que tem um lado também de zeitgeist, que é esse pessoal percebendo que Hollywood vai acabar, né? Ou pelo menos Hollywood como era vai acabar. Essa questão da importância e do filme como um evento, né? Um filme feito com câmera, com filme, né? De verdade, né? Sim, eu concordo com vocês. Eu acho que concordo com o Gustavo, concordo com o Felipe também, mas concordo com o Gustavo especificamente. Eu acho que essa nostalgia, ela faz parte, assim, uma parte muito importante, assim, do espírito da época que a gente está vivendo agora. Desculpe se eu for um pouco peculiar nessas minhas observações que eu vou fazer agora, mas, por exemplo, assim, tem um livro do Simon Reynolds, agora foi publicado recentemente, né? Retromania, que é o vício da cultura pop pelo seu próprio passado, sabe? Então, assim, isso é uma característica daquilo que a gente está vivendo agora. O Mark Fisher também, quando ele escreveu aquele Os Fantasmas da Minha Vida, né? Ghosts of My Life, ele faz uma análise cultural, não só da vida dele, mas, assim, uma análise cultural, né? Desse zeitgeist que a gente está vivendo agora, e fala que uma coisa interessante e aterrorizante. Ele fala assim, você pega uma música ou um filme que foi feito nos anos 90, e se você tivesse uma máquina do tempo e você pudesse voltar para os anos 50 e mostrasse para as pessoas dos anos 50 aquele filme ou aquela música que foi feita nos anos 90, as pessoas dos anos 50 ficariam chocadas. Né? Porque sabe, a diferença entre um filme e uma música feita nos anos 50 para um filme e uma música feita nos anos 90 é enorme. Agora, se você pega uma música ou um filme de hoje e você volta para os anos 90, ou seja, 30 anos atrás, as pessoas dos anos 90 não sentiriam nenhuma diferença, ou quase nenhuma diferença. Porque a gente vive imerso numa certa multireferencialidade cultural, né? Aquilo que é bom hoje, aquilo que faz sucesso hoje, ele é bom e faz sucesso porque ele lembra alguma coisa que fazia sucesso há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. São vários, eu não vou ficar listando aqui, mas são vários produtos culturais hoje, né, que eles são bons e eles atraem público porque eles, na verdade, são referência, eles fazem referência ou homenagem ou são pastiche de coisas que a gente já viu. Então a gente vive numa época de multireferencialidade. Essa nostalgia, pois é, aonde que vai levar essa nostalgia? Né? A gente já está falando de uma nostalgia da nostalgia, né? Tem um livro do... Aí, de novo, citando aqui livros. Tem um livro do Marilyn Coverley, Hauntology, né? Que seria uma espécie de assombrologia, né? Que é os fantasmas do futuro. Ele fala que a nostalgia é um livro que fala sobre esse fenômeno da nostalgia na cultura pop atual. Né, entre outras coisas. E a nostalgia, na verdade, não é a nostalgia do passado, mas é a nostalgia, toda a nostalgia, na verdade, é uma nostalgia das possibilidades que o passado tinha de um determinado futuro. Então, no caso, quando você faz um filme sobre a década de 70, como esse filme, né, não é tanto porque a década de 70 era melhor. Aliás, eu gosto muito desse filme, né, do Licorice Pizza, porque não é uma década de 70 totalmente ensolarada e colorida, né? Por exemplo, naquela cena em que o Gary ele é preso por engano, você vê claramente a brutalidade dos policiais tratando com ele. Ele é levado para uma delegacia, ele é algemado a um banco e aí aparecem dois policiais trazendo um cara meio maníaco, meio descabelado, né? E ele aponta para ele, assim, vocês prenderam o cara errado, depois eles levam ele embora. Eu acho legal esse filme, porque assim, aqui e ali, você vê que nesse mundo ensolarado da Califórnia, do Feel Good Movie of the Summer, você tem umas pitadas muito, sabe, muito terríveis, muito macabras, meio que antevendo que por trás desse mundinho de veraneio tinha coisas horríveis acontecendo. Tinha um crime acontecendo, que no final dos contos nem é desenvolvido. Violência policial, tem uma série de coisas acontecendo. Mas os anos 70, eles são bacanas para você ser nostálgico a respeito deles, porque o futuro para os anos 70 era muito mais bonito que esse presente que a gente está vivendo agora. Quando se imaginava, sei lá, 40 anos, 50 anos para frente, nos anos 70, a realidade que as pessoas viam naquela época não era essa realidade miserável que a gente está vendo hoje, de coronavírus e guerra na Ucrânia. Gasolina cara e vários países com governos de extrema-direita aí retornando, como se nada tivesse acontecido, como se a Segunda Guerra tivesse sido assim, um esquema para enganar a gente. O futuro nos anos 70 era muito, muito melhor. Aí a nostalgia, eu acho que está aí. Talvez a gente esteja vivendo a primeira época da história em que o futuro é visto como possivelmente e provavelmente pior do que o presente. Né? Que tudo que a gente projeta para o futuro é pior, né? É aquecimento global, sei lá. Então, sempre, né, na história, você projeta, pelo menos desde a Revolução Industrial e tal, progressismo, né, a ideia de que o futuro vai ser melhor. Nunca foi questionado isso, que o futuro ia ser melhor. A ciência vai transformar tudo, vai deixar tudo melhor. E agora a gente tá muito pessimista, né, com o futuro, achando que o futuro vai ser pior. Por isso que eu perguntei se o filme era necessário hoje em dia. Eu acho um filme necessário, porque talvez seja exatamente isso. Que, não sei se consciente ou inconscientemente, o Paul Thomas Anderson quis fazer esse filme, né? A força motriz dele foi, talvez seja essa, de recuperar um otimismo sobre o futuro, que as pessoas tinham nos anos 70 e hoje em dia não tem mais. Pois é, eu acho que não. Eu acho que ao mostrar essas brechas, né, nos anos 70, como por exemplo o maníaco homicida lá na cena da delegacia de polícia, talvez o Thomas Anderson ele estivesse fazendo um filme nostálgico, mas ao mesmo tempo assim piscando pra nós, né, telespectadores e audiência, né, dizendo assim, tipo, olha, assim como a Alana, né, tem todas essas ilusões a respeito do mundo adulto pra depois descobrir que na verdade nada é bom e nada presta, sabe, você que tá assistindo esse filme me achando que os anos 70, que eram os anos dourados, né, assim, a época boa pra se viver, olha, mesmo naquela época as coisas não prestavam tanto assim como você tá achando, não. Então, assim, em pior das hipóteses, você tá no lugar certo. Mas é isso que eu tô falando, as pessoas tinham mais, elas viviam numa época difícil, mas elas conseguiam ser mais idealistas, elas conseguiam pensar num futuro melhor. Eu concordo isso com o Gustavo tá falando, eu acho que a nossa geração de agora, as pessoas estão muito mais céticas e menos idealistas, as pessoas não querem mais ser idealistas, não querem mais pensar no futuro como melhor, não querem mais lutar por uma vida melhor no futuro. Mas o personagem que representa justamente esse pensamento que você está falando aí no filme é o Gary, né? Mas aí qual é o preço do idealismo, sabe? É você viver numa espécie de adolescência perpétua. Então assim, eu posso ser idealista, eu posso ser otimista, posso acreditar no futuro, eu posso ter certeza do meu impacto positivo no mundo e na vida das pessoas, como o Gary tem. Ele tem certeza disso, né? Ele tem certeza que ele vai fazer diferença. Ele tem certeza que ele está, de certa forma, fadado para o sucesso, assim como outros personagens do Pete Anderson. Mas, assim, você tem essas coisas às custas de uma certa falta de visão aí que você tem, sabe? Você não tá totalmente inserido no mundo adulto, você tá um pouco cego para certas coisas. Você ainda não tá totalmente consciente do que tá acontecendo. Isso não é bom? Não, tudo bem, assim. Aí a gente pode fazer uma apologia à ingenuidade e imaturidade, que eu já acho que é extrapolar um pouquinho, talvez, o que o filme queira fazer. Mas olha só, o filme, vocês estão falando que ele, né? A gente tá falando sobre o aspecto nostálgico do filme. Eu vi, né, trivias sobre o filme, de que dois filmes que influenciaram muito esse filme, né, especialmente esteticamente, né, Paul Thomas Anderson disse que dois principalmente, né, American Graffiti e o Picardias Estudantis, que é a tradução brasileira, né, de Fast Times at Ridgemont High. Com o Champagne, inclusive. Com o Champagne, inclusive. Primeiro papel importante do Champagne na carreira dele. Então, mas se você assiste esses filmes, eles são daquela época, né? O filme que o Paul Thomas Anderson está falando, fez, esse filme Licorice Pizza, ele recupera muito daquela época. Mas ele é um filme de hoje em dia, você não acha, não? É um filme atual, no sentido como filme em si, né? Ele não é um filme que imita os filmes daquela época. Não, pastiche, não. Né? Ele é um filme de hoje, que fala sobre aquela época, mas é um filme produto dos tempos atuais. Ele não é uma tentativa de reproduzir. Ele não é uma imitação. Ele não é uma homenagem a esses filmes. Não é tipo O Artista, né? Exatamente. Não é tipo O Artista. Não é tipo Kill Bill. É um filme realmente... É um filme de hoje em dia. Especialmente esse aspecto, essa relação livre com o roteiro, né? De não seguir os três atos certinho, né? E não vai de um ponto específico A para B, não tem um arco de redenção dos personagens e tal. É um filme muito. Que expressa muito bem essa maturidade como diretor do Paul Thomas Anderson, né? Que é sobre aquela época, que é sobre nostalgia, mas é um filme de hoje em dia, vocês não acham, não? É, eu acho que é um filme de hoje em dia justamente porque eu ainda acho que o Paul Thomas Anderson, ele tá fazendo. Na minha opinião, ele tá fazendo um pseudo filme de nostalgia, sabe? Daí a graça do Licorice Pizza, sabe? Porque ele ao mesmo tempo que ele tá mostrando, olha, São Fernando Valley, essas pessoas, que fascinante, o dia ensolarado, o verão, como era lindo, ao mesmo tempo ele tá piscando e falando assim, ó, isso aí não presta, não. Olha só esse bando de adultos ridículos aqui, esses super machos aqui, de pinto pequeno, querendo se mostrar. Mas que são as coisas secundárias. O coração do filme é a relação entre os dois, eu acho, né? E essa relação... Ela seria possível hoje em dia, entre os dois? Não, porque ela ia ser presa. Sim. Mas eu acho que o filme, ele mostra o recorte de uma relação, sabe? Tanto é que ele acaba meio que quando o verão acaba. E você não sabe se esses personagens vão realmente ficar juntos, ou se foi só um flerte de verão, eles ficaram e é isso. Isso é uma crítica que eu li, acho que no The Guardian, que ele fala isso. Que o filme, ele não indica que... É engraçado, porque a gente tá falando aqui, ó, história de uma relação, história de relação. Não, é a história de um beijo na boca, que aconteceu durante as férias. É, mas é uma amizade o filme todo, né? Mas esses personagens vão ter um romance, eles vão ficar juntos, eles descobriram alguma coisa? Não, altamente reducionista isso, né? É um beijo na boca a relação deles? A relação deles é muito mais do que isso. Ai, Diego, é porque você comprou a ideia de que é um filme de nostalgia e que a relação deles é linda e que é tudo, e você entrou. Eu acho que você caiu no buraco do coelho da Alice do País da Maravilha. Mas você vai reduzir mesmo a um negócio, foi um beijo que eles vão esquecer essa relação, que depois que foi passageira, foi um amor de verão, você acha isso mesmo? Isso é bem ceticismo, isso a gente tá entrando no mundo adulto mesmo, do Paul Thomas Anderson. É, desculpe, Diego, mas assim, aos 42 anos eu sou adulto, então tipo, mais que eu não queira. Será? Sabe? A gente é adulto? Você é adulto? Você se sente adulto? Eu não me sinto adulto. Você talvez seja um Gary frustrado, pelo que eu tô vendo, você tá com raiva de tudo. Mas eu não vejo isso como um reducionismo, não tô reduzindo a relação, essa relação linda, esse amor. Porque essa necessidade de diminuir a relação dos dois que o Pois Cristo é, teve, então olha assim. Só, me escuta. Eu não estou diminuindo a relação deles. Eu só estou tentando situar dentro de uma certa perspectiva. O filme, ele mostra o que aconteceu mais ou menos em uma semana, ou duas, no máximo, na vida de dois personagens, muito jovens, e o filme, ele não mostra depois o que é o desdobramento disso. Ele duas não... semanas? Ele teve duas empresas em duas semanas? Não é possível. Ok, dois meses, enfim. Mas assim, o filme ele se passa ao longo de anos. Não sei, mas eu não consigo ver. No máximo, verão. Não, aí você não entendeu o filme. Você acha que é. Quantos anos? Um verão, então, dois meses, tá? Algumas semanas. Eu falei duas semanas, pensando aqui, a couple of weeks. Algumas semanas na vida dos personagens. E o filme ele não dá depois nenhuma indicação de como é que vai ser a relação dessas duas pessoas, sabe? Dá sim, ó. Eles começam a namorar. Começam a namorar? Ué! Final feliz, terminam juntos. Pois é, essa sua leitura aí é de que é um final feliz, eles terminam juntos, eles vão ser juntos para sempre, sabe? Mas eu acho que o filme ele termina meio que em aberto, sabe? Qual é a música que toca no final do filme, então? Não é a música do Taj Mahal? É. Que diz? É. Que diz a letra da música? É. Essa é uma história de amor que me contarei a mim. Taj Mahal. Essa música do Jorge Benjor, do Taj Mahal. Taj Mahal. Não. Tomorrow May Not Be Your Day é o nome da música, né? Tomorrow May Not Be Your Day, que é uma música feliz. Vocês vão deixar, né, essa amargura do Igor realmente tomar conta do episódio? Vocês dois aí calados? Gente, eu acho que o Igor é muito mais cético do que o Pete Anderson. Não, eu acho que o próprio Pete Anderson não tá de acordo com o que o Igor tá dizendo, que ele tá mostrando como era realmente escroto e tal. Vocês, é engraçado que eu sou o cara que lê fantasia aqui, vocês aí, os realistas aí que ficam lendo aí Madame Bovary, Diabo 4, não serviu pra porra nenhuma, né? Esse chá de realismo aí pra vocês, porque vocês ficam acreditando no amor adolescente da porra do menino. Não, eu acho que é irrelevante. Eu acho que é irrelevante se eles vão continuar juntos ou não vão continuar. O que ele tá falando é o que o menino prometeu, o que o Gary prometeu, foi que eles iam sempre lembrar um do outro. Eu acho que eles inevitavelmente vão lembrar um do outro. Se eles vão ficar juntos ou não vão ficar juntos, é irrelevante. É justamente esse ponto. Então não foi só um beijo na boca a relação. Eles vão se lembrar deles pra sempre. Esse tipo de relação marca pra sempre. Eu acho que o problema do todo, na verdade, não é nem do Igor, não. É o Guardian. Eu não leio mais review do Guardian, não. Não sei o que foi que aconteceu, velho, que toda review do Guardian agora é isso. Eles estão com mau humor com a vida. Eles só esculhamam tudo. Eles deram 5 estrelas pra porcaria do filme. Eles adoraram o filme. A crítica é super positiva. Ah, então a amargura é do Igor. Retiro o que eu disse, a amargura é do Igor. Por que esses grandes diretores, assim, brilhantes, né, estão fazendo filmes, não todos, né, mas estão fazendo filmes com adolescentes como personagem principal, que o Gustavo sempre reclama. Puta que pariu, que pentelho, chato. Mas é o personagem principal dele, é um adolescente. Acho, primeiro, porque eles estão ficando velhos. Segundo, que eles estão usando um meio... É uma coisa velhice você ficar nostálgico. E eles estão usando um meio que é um meio que tá ficando velho também. Com certeza deve ter gente otimista com relação ao futuro, mas a gente não sabe onde é que esse povo tá, entendeu? Porque a gente não acompanha. Eu não sei onde é que esse povo se comunica, do que se alimenta, onde vive. É Globo Repórter, né? Não sei. É isso, tá? De repente tá no TikTok e tem um mundo de pessoas ultra otimistas com a vida. E eu não faço a menor ideia, porque eu não sei nem como é que usa aquele negócio. Então, é uma nostalgia das pessoas que ainda usam esse meio e do meio, então. Eu acho que com certeza tem esses grandes visionários do futuro e do futuro brilhante e tal, tal, tal. Estão bolando coisas geniais aí, tudo no computador. Uma coisa que eu achei muito legal do filme, assim, é que é uma coisa que talvez a gente seja a última geração que ainda vai ter, né? Que é essa nostalgia do objeto, né? Porque como a gente tá... Tudo tá ficando digital e online e tal... Eu acho que isso vai ser... Quer dizer, hoje em dia eu já tenho metade da minha nostalgia são nostalgia de objeto. Quer dizer, menos da metade, talvez. E a outra metade são nostalgias já digitais, né? Eu tenho nostalgia do canal de Mirk, que eu lembro do canal de Mirk que eu frequentava com meus amigos, entendeu? Do script que eu tinha lá do Mirk. E depois do ICQ, né? Do MSN. MSN, ICQ, aquela florzinha do ICQ. Então, né? Do site que eu frequentava lá em 98, né? Guns Hot Sites, do menino que depois apareceu até no Faustão, o Murilo Gun, virou stand-up comedy. Enfim, cada vez menos é a nostalgia do objeto. Eu acho legal do filme a coisa da cama, a cama d'água. Era um negócio que eu fantasiava também, apesar de ser muito depois, assim, cama d'água. Eu lembro, uma grande nostalgia que eu tenho da minha infância foi o primeiro ar-condicionado que eu tive. Sonhava em ter um ar-condicionado, então eu lembro do cheiro, assim, da primeira vez que eu dormi no quarto com o ar-condicionado ligado, assim. E depois o cheiro do esporro no outro dia de manhã do meu pai, que eu dormi muito, ia sair caro a conta. Então, tem uma nostalgia de objeto que o filme, eu acho, retrata muito bem, né? Até no nome, né? No Licorice Pizza e tal. Mas não quer dizer que não exista necessariamente esse otimismo e tal. Acho que isso é uma coisa muito da nossa geração, assim, que eu não sei mais o que é, se é milênio, eu não sei se eu sou milênio, se eu tô, eu não sei o que é que vem antes ou depois de milênio, sei lá o quê. E antigamente ninguém tinha signo de geração, ninguém falava qual era a geração, mas enfim, essa passagem, assim, mas eu acho que as nossas gerações, assim, são as últimas ainda, que estão apegadas a esses meios antigos, né? Eu acho que as novas gerações vão ter outros meios de se comunicar, e talvez eles estejam muito otimistas, sei lá, eu nunca conversei com na vida real com um menino de 15 anos ultimamente, assim, não sei, eu não Daqui a 10 anos a gente veio com o filho do Diego. É, pois é. Você exatamente. Pergunta pra ele o que ele acha do mundo e da vida. Que eu acho que realmente a opinião do Gustavo é interessante, né? Que talvez a nossa faixa, assim, que é mais pessimista, né? Meia idade, assim, tá. Não é jovem e o futuro não tá aquela coisa planejada, não tá tão brilhante, então tá todo mundo achando que tudo é uma merda, né? Mas realmente, né? Talvez tenha uns jovens Garys. Valentines pela internet afora e tal, correndo atrás, faz o que quer, faz o que tem ideias, produz e tal. É só outra que a gente não tem noção, né? Então talvez, realmente, não tá tudo perdido, né? Não é tudo pessimista e negativo, né? O Igor é o mais próximo da juventude atual. O Igor pode falar. Por causa dos meus alunos? É. Pois é, assim, eu concordo com esse ponto de vocês, agora que eu entendi melhor a sua... seu ponto de vista, Diego, assim, eu peço até desculpas, eu não tinha entendido realmente o que você estava querendo dizer. Concordo com o Gustavo, essa nostalgia do objeto é uma coisa muito forte, assim, no filme, mas agora, tenho que dizer uma coisa para vocês, bom, primeiro, vocês estão caracterizando a nossa época como sendo uma época de muito pessimismo, em que falta idealismo às pessoas, assim, eu vejo da seguinte forma, sabe, esse idealismo dos anos 70, ele acabou, é uma opinião minha, eu entendo que é uma opinião diferente da do Diego, sabe, o Diego, ele vê isso como, poxa, que pena, né, esse idealismo dos anos 70 acabou, eu já vejo como, que bom, esse idealismo dos anos 70 acabou, sabe? Eu acho que as pessoas são mais grounded hoje em dia em relação ao que está acontecendo no mundo do que elas eram nos anos 70, até mesmo porque não tinha como prever que o mundo ficaria da forma como ele está hoje em dia. E eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que existe um movimento que vai contra essa corrente, sabe? Vide toda essa cultura. A gente vive numa cultura de autoajuda, de coaching, de pensamento positivo, de seitas, de cultos religiosos que prometem várias coisas, de terapias que prometem uma série de coisas. Então, na verdade, eu acho que, sabe, falta até, eu acho que as pessoas não estão totalmente, sabe, habitando esse planeta como elas deveriam, elas estão fugindo para outras coisas, talvez elas estejam fugindo para uma nostalgia aos moldes dos anos 70, eu não vejo isso exatamente como sendo uma coisa positiva não, sabe, eu acho que esse pessimismo amargo, eu acho que é necessário. Eu acho que ele é necessário para que você tenha um certo amadurecimento, uma visão um pouco mais sofisticada das coisas. Eu acho, por isso que eu falei, eu acho fascinante um personagem como o Gary. Ele é altamente sedutor, o que não significa que eu queira ser igual a ele, o que significa que eu não queira voltar até a idade dele e pensar como ele e viver naquela época funcionando daquela forma. Que bom, na época, quando eu tinha 15 anos, acreditava em predestinação e tinha certeza do meu impacto positivo sobre as pessoas e sobre as coisas. Que bom, mas eu não tenho mais isso. Isso quer dizer que eu tô amargurado com a vida? Não. A cena que eu aludi antes, que é uma cena que me fez chorar no filme, né? Quando ela conversa com o personagem, quando a Alana, depois que ela sai daquele jantar horrível com aquele menino que é político, e ela conversa com o personagem do namorado dele, que é interpretado muito bem, né, pelo Joseph Cross. E ele pergunta pra ela, você tem um namorado? E ela fala, ah, não sei, sabe, novamente, a Lana vivendo em seu mundo de incertezas, né, assim, é uma drifter eterna, né, até no final do filme ela não sabe saber exatamente aonde que ela tá, qual é o lugar dela, né. Aí ela responde, pô, não sei, talvez sim, talvez não. Aí o personagem de Joseph Cross pergunta pra ela, ele é um merda? Aí ela acena com a cabeça e fala, sim, ele é uma merda. E ele sorri e ele fala, eles são todos uns merdas. E eles se abraçam. Eu não acho isso amargo. Sabe, você enxergar as coisas dessa forma. Aí você tá longe das idealizações. Você tá admitindo, olha, é tudo falho. Mesmo nas coisas boas, tem sempre um elemento que, ó, não presta. É patético, é ridículo, é imaturo, é incompleto. Então nada é totalmente bom. Tudo só é totalmente bom na cabeça de um Gary, que tem 15 anos. Mas se você já é uma Lana de 25 anos, e eu concordo com o Gustavo, ela é um personagem muito mais interessante, no sentido que ela é um personagem muito mais complexo. Se você tem a cabeça de uma Lana, você vai ver que realmente é uma merda. Mas ainda assim, mesmo ele sendo merda, eu vou ficar com ele e Gary, eu te amo. E o filme acaba e você se sente super bem. Isso eu acho fantástico. E é isso que eu acho que falta. Sabe? Você voltar no idealismo e fingir que, ah não, como era bom quando as pessoas acreditavam que tudo era bom. Eu acho melhor você ver a merda e querer ficar com a merda mesmo assim, porque nós somos humanos e é isso. Então, pensando nisso que você está falando, nesse argumento ser o bom, o Paul Thomas Anderson consegue ver tudo isso, né, com os pés no chão, mas consegue achar senso de humor, consegue achar humor nisso tudo. E isso talvez, esse elemento de humor e de sátira, seja uma coisa fundamental hoje em dia. Que talvez seja mais importante do que os filmes absolutamente sérios e trágicos e pesados. Eu tô falando isso bem polêmica porque eu sei que o Igor gosta. Mas sendo, vou fazer uma pergunta bem grosso modo, assim, polêmica. Vocês acham que, então, um cineasta como Paul Thomas Anderson e como Tarantino, como Greta Gerwig, né? eles são mais importantes hoje em dia, né? Porque eu quero falar assim, não importantes, porque um é mais importante que o outro, mas eles são mais necessários hoje em dia do que esses cineastas como pra baixo, negativos, que mostram a realidade dura e crua da vida, como Lars von Trier e Michael Haneke. Você acha que cada um tem o seu lugar? Não, qualquer um é mais importante e mais necessário do que Lars von Trier, né? Isso aí é uma coisa culturalmente acordada entre todos. Mas eu não concordo muito que arte tem que ser necessária, assim, né? Eu acho que, enfim, pode, eu acho que tem espaço, falando sério agora, que tem que ter Lars von Trier, tem que ter... Eu gosto muito mais desse tipo de filme, eu entendo o que tu acha. Mas talvez porque, sei lá, uma coisa ou de gosto pessoal ou de uma fase da vida que eu quero ver coisas otimistas e animadas e pra frente e tal. Eu não sei, às vezes você vê um negócio muito pessimista e tal, tem um efeito contrário, né, na vida, você passa a ver a vida até de maneira mais otimista, não sei. Eu sinto muito isso um pouco com a coisa do horror, né, do filme de horror, que eu não sei se sempre foi tão grande assim. Você vai ver hoje em dia esse filme novo, 90% é filme de horror, né? Por que é que as pessoas estão vendo tanto filme de horror, entendeu? Talvez, por contraste, isso tenha um efeito bom pra vida da pessoa, né, como sendo um canal de vazão, né, desse horror todo que você... Imagina, eu lembrei muito isso, né, ela assistindo lá as notícias do petróleo, do não sei o que, não sei o que. Você começa a ler essas notícias sobre a Ucrânia agora, puta, o que é que você vai fazer, entendeu? O que é que você vai fazer? É nada, é só pra você se sentir mal. Porque você não vai fazer nada, entendeu? Eu vou fazer o quê? Você fica em casa lendo desgraça em cima de desgraça, só aumenta a sua sensação de impotência, sua sensação de que o mundo tá indo pras cucuias mesmo, que tá tudo piorando. E aí você precisa dar vazão pra isso. Então, às vezes, a desgraça na arte serve pra isso também, né? O terror, o que quer que seja. É uma maneira de você extravasar, né? Gritar. Eu não posso. Se eu estiver lendo o celular e der um grito, minha mulher vai me dar um tapa, né? Mas, pelo menos, eu vou lá e grito no filme de horror. Eu choro no filme desgraçado lá do Michael Haneke. Então, talvez, eu acho que as duas coisas têm espaço. Mas eu concordo, de certa forma, com você. Porque pode me dar 10 filmes no estilo desse em lugar de qualquer um desgraçado. Eu acho, adoro esse tipo de filme. Pra mim, cumpre esse efeito, assim, de me sentir bem, de me deixar animado, e se eu pudesse, eu só assistia esse tipo de filme. Eu sinto um pouco também essa falta de esperança e tal, então talvez eu também esteja de acordo com o Diego no sentido de que, não que seja necessário, mas que eu entendo por que diretores procuram esses temas e essa variedade de filme, né? Não sei, não acredito que tenha um grande efeito na sociedade, né? É muito... É mais uma reflexão, uma expressão própria do diretor, né? Me lembrou aquele filme Sullivan's Travels, dos anos 40. É um diretor que quer fazer filmes realistas, que falem com o trabalhador e sejam, né, engajados e retratem realmente como é a vida, blá, blá, blá. Ele decide viajar e se vestir como um mendigo, né? Pra conhecer, né, a dureza da vida. E é um filme muito legal. No final, ele acaba vendo com os presidiários, vendo um filme do Pluto, da Disney, assim. Filme dos anos 40, né? E o pessoal adorando, rindo, né? Aquela coisa, ele falou, realmente, né? Ele está de acordo com o que o Diego falou, né? A resolução a qual ele chegou aqui, realmente, né? Não é... Talvez o que ajuda mais nessas horas mais fodidas não seja um filme do Gaspar Noé, né? Ou um filme, né, de engajamento realista, né? Vamos ver como é um sofrimento, e sim uma coisa que mude totalmente, que abra uma janela que você não sabe nem que existe, né? Uma coisa totalmente leve e ridícula, engraçada, né? Mas acho que tem duas opções, né? Você pode, que nem eu e o Diego e o Igor, curte terror e não é pro... E tem um efeito de válvula, ou que você não quer nunca saber nada de sensações negativas e você só quer ver comédia e romance e tal. Acho que tem dos dois, né? Não sei. Eu acho interessante essa sua pergunta, Diego. Se o filme ele é necessário hoje em dia, eu não saberia exatamente responder sim ou não para isso. Por haver vários elementos nostálgicos no filme, ele também é um filme que me deixou um pouco melancólico. E o meu parecer, ele vai um pouco voltado para isso, né? Esses diretores, né? Michael Haneke, né? Gaspar Noé, Lars von Trier, que faz esses filmes pesados, né? Ah, que deixa a gente pesado e a gente sai da sala de cinema pesado, achando que é vida uma bosta, né? Já que essa pergunta sua, Diego, é uma pergunta que, pelo que eu entendi, essa é uma pergunta bem pessoal, porque tem uma questão pessoal aí envolvida também, né? Você sente uma certa nostalgia, digamos, esse idealismo da década de 70 e tudo mais. 2020 foi um ano em que eu passei por um período depressivo muito, muito forte. por conta de uma série de circunstâncias da minha vida. Não só porque 2020 foi o ano que foi, a gente sabe, né? Foi o primeiro ano da pandemia, foi um ano em que muita gente que eu conheci perdeu o emprego. Foi um ano de vários lutos para muita gente, especialmente para mim. Tinha vários lutos pessoais que eu estava vivendo, e junto com os lutos pessoais, tinha também vários lutos coletivos, né? A gente deixou de sair na rua, a gente deixou de sair pro parque, a gente deixou de se encontrar, sabe, em grupos. A gente deixou de ter uma vida que até então a gente não imaginava o quanto que ela era confortável. Eu, assim como muita gente que eu conheço também, eu passei por um período bem, bem difícil. Chegou a comprometer minha saúde, inclusive. Minha saúde mental, antes de tudo, mas minha saúde física também. E durante esse período, eu cheguei como uma alternativa, como uma válvula de escape, tentei me refugiar um pouco nesses filmes. Filmes alegres, filmes coloridos, filmes nostálgicos, filmes bonitos, histórias de amor, romances. E já que eu passei a maior parte do tempo, né, em 2020, pelo menos assim, eu fiquei praticamente, né, dentro do meu apartamento, saindo muito esporadicamente, né, então eu tive muito tempo para poder assistir filmes e ler livros, né. E uma coisa que eu percebi que, pelo menos assim, no meu caso, ver esses filmes nessas circunstâncias me deixava muito mal. Muito pior do que eu já estava. Se eu tivesse assistido Licorice Pizza, talvez, nessa época, não sei se o filme teria me feito bem. Obviamente, é um filme muito bom, mas assim, não sei se nessa época o filme teria me feito muito bem. Hoje eu vi o Licorice Pizza, assim, hoje em dia, né? E ainda assim eu senti uma certa melancolia, sabe? Naquela época, talvez, eu tivesse consequências mais graves até. E eu acabei me voltando muito para os filmes de gênero, né, filmes de terror, filmes de suspense, e vi muitos desses filmes pesados, do Lars von Trier, do Michael Haneke e tudo mais. Eu não vou ficar aqui citando, assim, mas assim, eu cheguei atrás disso, né, assim, academicamente falando, e eu vi que de fato tem uma série de estudos, né, feitos sobre o impacto desses filmes na psique de pessoas. Assim, um impacto surpreendentemente não negativo, mas positivo. Porque, de certa forma, esses filmes que mostram a vida trágica, a vida no seu aspecto mais sombrio, né? Esses filmes, eles lidam com ansiedades, com medos, né? E, de certa forma, assim como toda boa arte, eles te preparam pro pior, pra um certo tipo de realidade mais cru, sabe? Que era bem o que eu tava vivendo naquela época. Então, tentando responder novamente sua pergunta, é necessário? Licorice Pizza é mais necessário que Melancolia de Lars von Trier? Eu diria que não, porque eu acho que eu não quero relativizar as coisas dessa forma, não, mas assim, eu acho que depende muito daquilo que é necessário pra você, sabe? O que é necessário pra você? Pra você imaginar que você pode viver num mundo colorido, veraneio de New Fernando, nos anos 70, vivendo seu primeiro amor e tudo era bom, e isso vai te deixar bem no final do filme, sabendo que sua realidade é completamente diferente disso, ainda assim você vai ficar bem só de lembrar. Eu não sei, talvez isso seja bom pra você, talvez isso seja bom pro Gustavo. No meu caso, eu acho que Melancolia, do Lars von Trier e Cachê, do Michael Haneke, professor de piano, todos esses filmes, eles foram muito necessários. Eu tenho que dizer que muito da sanidade mental que eu tenho hoje vem um pouco desse contato desses filmes. Eu tenho, em contrapartida, amigos que eu vejo no Instagram, estão sempre postando mensagens motivacionais e vídeos de coaching, e você consegue, você nasceu pra vencer, você é campeão, você é o máximo, você é tudo. Essa semana passada eu soube que uma dessas pessoas inclusive estava hospitalizada com depressão grave. É sério, não sei até que ponto assim, tipo, esse refúgio na positividade também. Hoje em dia a gente fala de positividade tóxica, né? Também, assim. Eu inclusive acho que eu não quero dizer que não tem lugar que não sejam necessários esses filmes, né? Eu fiz a pergunta de forma polêmica de propósito, mas o que eu realmente acho, né? E eu admiro esses diretores no fundo, né? Michael Haneke e Lars von Trier. Eu gosto de todos eles, já vi vários filmes de cada um deles, né? Gaspar Noé. Mas eu inclusive admiro especialmente pelos elementos estéticos e estilísticos de cada um. Eu gosto muito do cachê por causa da câmera fixa. Eu gosto da fita branca, sabe? Pela parte mais formalista. Funny Games, eu acho também. Eu gosto muito da ideia de fazer o rewind, né? Filme metalinguístico, né? Metalinguístico. Eu gosto muito da Dogville. Eu acho Melancolia. São todos filmes esteticamente belíssimos, novos, diferentes, originais, sabe? De diretores realmente artistas, né? Que tem um estilo próprio. Admiro muito por isso. Mas eu acho que, em relação à temática, eu acho que é unilateral um pouco. Eu acho que é uma visão da vida muito unilateral, negativa. Eu acho. E isso, de uma certa forma, não é muito complexo. Não é realmente, a vida não é isso. Só tragédia, só ruim, só o lado ruim, só aquilo ali. que ele tá mostrando como realmente acontece, sabe? Eu acho um pouco limitado isso. O próprio Pete Anderson fez filmes tipo Sangue Negro, né? Que é completamente outra visão de mundo, né? Ou o próprio Magnolia, né? Não é só feel good o tempo todo, né? Não, e nem Licorice Pizza é só feel good, como o Igor bem falou. Não é só feel good, não é uma Los Angeles dourada, uma época absolutamente linda e maravilhosa, eu quero estar lá. Eu mesmo adorei o filme, mas eu não quero ser ele, o Cooper Hoffman, não quero ser o Gary, não quero viver aquela época, eu sou igual o Gustavo, no fundo. Eu prefiro viver hoje em dia, no fundo. Se falar realmente, se quer voltar para os anos 70 e viver lá, naquela época, sabe? Não, tá maluco, ainda mais no Brasil, tá doido. Mas eu não sei, eu acho que o humor, ele acrescenta muito, sabe? A sátira, ele acrescenta muito a visão de mundo do filme. Ele acrescenta complexidade mais. E eu falei esses diretores de propósito, no fundo, brincando também, porque eles não têm senso de humor. Nenhum. Assim. Como fã desses diretores, eu convidaria você a assistir esses filmes de novo com um pouco mais de cuidado. Sabe, porque você tá pintando esses diretores todos como sendo um bando de pessimistas, niilistas, que tem uma visão unilateral da vida. Eu acho que você não assistiu esses filmes direito, ou então ficou muito perturbado no final deles, a ponto de você não pensar direito o que o filme é. Não é bem assim, não. Melancolia, por exemplo, é um filme extremamente positivo. Mas eu vou deixar o Gustavo falar. Essa piada foi muito boa. Não, queria dizer, quem resolve essa questão da necessidade, não sei o quê, foi a Daniele, que é o oráculo do filme lá, a irmã dela, né, pô? É o que lhe parece, né? Será que eu sair com esse menino de 15 anos é weird? E ela fala, se você achar que é weird, vai ser weird. Se você acha, se você consegue, vendo uma coisa dramática e trágica e etc, tirar uma coisa de positivo, vai lhe fazer bem. Se você na verdade, é um autoconhecimento, né? Eu gosto desse filme, eu tô, obviamente, exagerando, porque é muito divertido, porque o Igor fica muito puto, e é sempre bom quando o Igor fica puto. Ótimo. Mas eu gosto de filme trágico também. Mas agora, por exemplo, eu não sinto vontade de ver filme, tipo, eu tava lendo um livro agora trágico, depressivo, eu fiquei mal, entendeu, de ler o livro. Então eu sei que nesse momento, por algum motivo, eu tô lendo ou vendo coisa triste, não vai me fazer bem, mas é isso, depende da sua visão, do que é que você quer tirar do filme. Eu acho que vocês estão discutindo coisas diferentes, vocês vão ficar uma conversa de surdo aí, entendeu? Vocês vão ficar discutindo esse negócio pro resto da vida, porque vocês não estão... Depende do que você quer ver. Eu adoro humor na arte, então eu gosto de ver filme que tem humor, mas não necessariamente todo filme tem que ter humor, entendeu? Nem todo filme tem que ser trágico, tem uma grande lição sobre a vida e sobre o que é ser humano, porque humor também é ser humano, né? Às vezes a coisa que vai te dar um insight sobre a vida é o filme do Pluto lá e do Mickey, que o Felipe tava falando. Então, assim, eu acho que é uma discussão que não... É só uma provocação mesmo, assim, cumprir o efeito de provocação, mas não vai ter um resultado. Mas o que é uma coisa interessante de a gente pensar, né, que a gente viveu essa época que o Igor tava falando aí pessoalmente, mas que todo mundo viveu de alguma forma, né, da pandemia e tal. Que tipo de arte foi feita, né? Quer dizer, quando pôde-se fazer arte, que é mais ou menos agora, né, porque ficou muito tempo sem ninguém conseguir fazer nada de audiovisual por causa da pandemia, mas é interessante de pensar isso, né, que tipo de arte, primeiro, as pessoas acham que a gente quer ver, né, durante a pandemia. Eu achei, por exemplo, que ia ter um boom de coisas sobre pandemia e sobre isolamento e etc. E não vi isso acontecer. Isso vai ser interessante a gente observar a partir de agora, quando a pandemia aparentemente está arrefecendo, assim. Que tipo de arte vai começar a surgir, assim? Que tipo de arte vai fazer sucesso mesmo? O que é que as pessoas querem ler? É um lado mais o que o Diego está falando, uma coisa mais otimista para se sentir melhor? Ou é mais um retrato do que aconteceu com a pandemia? Ou é o escapismo, assim, fantasia, terror? É interessante a gente observar. Interessante isso, né? Eu, pessoalmente, quando vejo algum anúncio de filme que é baseado em pandemia, que é inspirado, né, nessa situação de enclausuramento que a gente viveu, né, nos últimos anos, eu não quero ver. Eu prefiro ver um filme anti-pandemia, que é a Licorice Pizza. Que, inclusive, foi filmado em parte na pandemia, né? Eu vi umas fotos deles filmando e todo mundo de mascarazinha e tal. Então, esse é um exemplo de um filme que não é sobre pandemia, que foi feito parcialmente na pandemia. É, mas depende desse esquema de... O Diego falou, né? Você não quer ver, né? Isso lembra muito, né? O filme é escapismo, te traz algo, você vê exatamente o que você está passando ou algo que é completamente o contrário. Isso depende muito da pessoa, né? Cada um tem a sua necessidade, né? O Igor tem uma necessidade maior de ver os filmes que ele falou que viu, né? E eu tenho a minha. Então, de fato, é muito difícil quantificar, né, o quociente de necessário de um filme, né? Claro que não. Mas que faz bem, faz, né? Licorice Pizza. Eu achei. Maravilha. Então esse foi mais um Sala de Projeção. Grande episódio sobre Licorice Pizza. Gerou muita discussão, muito mais do que a gente imaginava, né? É, adorei o episódio, muito fera. O André, a gente não sabe mais sobre o futuro. A gente falou sobre isso, né? A gente ser otimista ou não. A gente esperar o melhor sobre o futuro, né? Será que o André vai participar do próximo episódio? Ninguém sabe, a gente não sabe mais, sabe? Se o André, eu não posso falar aqui, igual nos anos 70, não, igual o Gary falaria assim, o André Vicente vai participar do próximo episódio. Com certeza ele estará em Brasília e ele vai participar. Até mesmo porque isso é de um pessimismo muito grande, né? Mas tudo indica, quem sabe, talvez, ele vá participar do próximo episódio, que vai ser sobre o clássico de Luiz Buñuel, A Bela da Tarde, com Catherine Deneuve. O Luiz Buñuel é um diretor que nos foi apontado, assim, como sugestão pelo nosso ouvinte Jonathan da Silva, muito fera. Ele indicou, na verdade, O Obscuro Objeto de Desejo, mas a gente considerou que talvez, como um filme representante da obra do Luiz Buñuel, melhor para analisar A Bela da Tarde. Que não quer dizer que a gente não vai falar dos outros filmes do Buñuel, né? Eu, pessoalmente, adoro O Anjo Exterminador. Vamos falar também O Obscuro Objeto de Desejo, vamos falar sobre todos os filmes dele, mas com um foco especial na Bela da Tarde. Muito obrigado, Jonathan, pela sua indicação. Muito obrigado, viu, Jota? Obrigado. Fiquei muito feliz com as suas indicações. O Gustavo tá reclamando e nem assistiu ainda. Não, o Jota... Ele vai adorar. Ele fez uma lista de filmes pra me... Eu acho que realmente, se a gente fosse ver o The Vanishing, ia ser difícil pro Gustavo, mas Buñuel não. Buñuel você vai gostar muito, com certeza. É, Igor, você quer dar um tchau, então? Gente, adorei conversar com vocês. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Ansioso pro próximo episódio. E é isso aí. Boa noite e assistam filmes desgraçados. Filipão, dá um tchau aí. Falou, galera. Foi um ótimo episódio também, achei. E até a próxima. Vamos ver se o André tá aí de volta, né? Grande Gustavo Léo. Valeu, foi ótimo. Esse é um episódio. A cada 8 episódios, vocês me presenteiam com um filme que eu vou gostar. Obrigado. Você tá falando isso em todos os episódios, tá? Tudo bem. Você tá gostando de todos os filmes. Um abraço pra todos. A gente se vê. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. Payback!